perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara. 3 minutos. Servir é a nossa divisa e nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa oficial pra vocês se pré-aquecendo pra balada sabadão, né? E como sempre, eu trouxe um material super bacana pra pré-aquecer você, pra sacudir você, pelo menos o pescoço aí, enquanto curte no seu computador, na Smart TV, sei lá, onde você quiser, no celular, O negócio é agitar com músicas velhinhas e dançantezinhas, mixadinhas pelo DJ. Essa aí no fundo é The Hitman, AB Logic. Muita gente sabe, é claro. Afinal de contas, a audiência aqui é especializada. É mó barato ver a participação de vocês, a interferência de vocês, os pedidos por e-mail, até pelo Facebook de vez em quando. Galera sabe tudo. Então dou por iniciado o Flash House. Tira a mesa do lugar, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ aqui, hein? Flash House. Until your body starts to break. ready for this? Ready for them. Ready for this? Y'all ready for this? Ready for them. a sin. I'm going it alone, and I'm running.

that we're gonna make you sweet no Flash House. Ainda Candy Station, Young Hearts, Run Free, Capela You Gotta Know, Captain Hollywood, More and More. E começamos o segundo set com Chic Good Times. Esta foi a edição do Flash House de hoje. Bom, eu espero que tenha cumprido a sua missão, né? Que tenha pré-aquecido você pra balada, que tenha preparado você pra se divertir, enfim. Ou mesmo que tenha divertido você. Bom, pra mim é sempre muito bom, é sempre muito divertido, agradável fazer o programa, mixar, apresentar, enfim. Então, semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Wilson Rádio Serviço. Criança segura. Nos parques e playgrounds é importante a supervisão dos adultos. Verifique o estado de conservação dos brinquedos, o tipo de piso e superfície, e se os equipamentos são adequados à idade e ao tamanho da criança. O aparelho não deve apresentar ferrugem nem parafusos e pregos visíveis. Mostre às crianças os brinquedos apropriados à idade delas. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 19h05. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Made it look easy. It's like you didn't feel it. Not like I do. I follow the pieces. I try to receive it. So when it was new. amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete. Amor igual ao teu. Agora eu quero você de volta pra mim, amor.